Não, pera então. Lalaiá, lalaiá. Exalta samba. Obrigado, Lu. Vejo sua brilhar aqui na sua terra. O vento sopra e faz tremular. A bandeira verde e amarela, mas que calor. Bom, é o sol da Bahia, sim senhor. Pernambuco e Piauí, sente o clima. Guerreiro do futuro tem bastante em Brasília. Amazonas é a oitava maravilha. Rei, hey, Mato Grosso, rei, hey, Goiás. No Ceará ferve, no Rio Grande do Sul cai neve. Quem nunca foi não sabe, não imagina a beleza de Minas Gerais, de Santa Catarina. Pará, Paraíba, Paraná, Alagoas, Eita, terras boas, Amapá, Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Brasil abençoado de estação a estação. Tudo isso é pra você. Tem que desfrutar, tem que viver. Verde, a praia, a chuva e o calor. Tudo pra você, obra das mãos do Criador. O Brasil é seu, ele fez e te deu. O Brasil é seu, ele fez e te deu, te deu, te deu, te deu, te andei, deu. Andei, andei, andei por lugares. Vi matas verdes, respirei diferentes. Conheci povos guerreiros, aprendi com eles o sentido da vida. Gente que não se fatiga, sempre na lida, sempre brigando, no batente. Raramente amuada, quase sempre contente. Dá orgulho de saber que essa é minha gente. É de honra e de garra, em Rondônia e Roraima o povo não se abala. Como Deus fez tudo tão perfeito assim? Sergipe, Espírito Santo, Tocantins, tudo pra você, tudo para mim. Riqueza cultural que não tem fim. Cachoeiras deslumbrantes, montanhas, rios. Samba e hip hop nos anos 2000. Meu coração se alegrou quando ouviu o barulho das ondas e o canto dos pássaros. São tão raros e outros cantos do mundo, mas aqui tem de tudo. Uma terra que não se recusa a dar grão. Vento que sopra forte e quente no litoral. Essas são as bênçãos de um país tropical, miscigenado, multirracial. Comidas diversas, diferentes controvérsias, esperança e bom humor. Muita fé em Jesus Salvador, lágrimas e suor pingando nesse solo. Mãe com filhos no colo, redes são jogadas ao mar e voltam com sustento. Mãos que abrem a terra e dão tempo, tempo. Riqueza latina e forte, não se curva, não se importa. Me dá tantos motivos para ser patriota. Tudo isso é pra você. Tem que desfrutar, tem que viver. O Brasil é seu, ele fez e te deu. O Brasil é seu, ele fez e te deu, te deu, te deu, te deu, te deu. Salve o samba, salve o rap. Salve os pobres, salve os black. Salve a gente que batalha e aprende o que é viver. Meu Brasil de proceder que tem vontade de vencer. Meu sangue por você, aqui nasci e vou morrer. Boto fé que vai crescer intercedendo pela gente. Jesus Cristo vai na frente, abençoa a nossa corrente. Tudo isso é pra você. Tem que desfrutar, tem que viver. Verde a praia, a chuva e o calor. E o calor, e o calor. Tudo pra você, obra das mãos do Criador. O Brasil é seu. Feitos em óleo, o relaxo pode nos custar muito caro. São Paulo tem trabalho, mas não tem segurança. O Rio é tão bonito e tão quente, ao mesmo tempo tão frio. No morro tem moleque segurando fuzil. Pra esses com certeza não foi bom nascer no Brasil. Balas perdidas cortam nosso céu. Aqui tem cidade cruel como uma besta, mas doce como mel. Frenesi ali acontece por aqui. Eis que vem o tempo que ninguém vai poder sorrir. O paraíso sendo transformado em inferno. Estado crítico que cada vez fica mais sério. Sem cuidado morre o novo e morre o velho. Acreditamos em governos que nunca foram sinceros. Sempre prometeram, mas nunca nos deram. Terra tão rica sofre gente com falta de água, de comida. E o consolo está na terra prometida. Um lugar tão lindo quanto o Brasil, onde a raça será mestiça. Porém haverá paz, liberdade, igualdade e justiça. Paz, liberdade, igualdade e justiça. Paz, liberdade, igualdade e justiça. Paz, liberdade, igualdade e justiça. Paz, liberdade, igualdade e justiça. liberdade, igualdade e justiça. Paz, liberdade, igualdade e justiça.